These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco-chanchada. Fast and Funk. Começando o primeiro Tosco-chanchada Fast and Funk. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é o Alemão. E aqui é o Hendrix. Mas diga, Perna, o que se trata do Tosco-chanchada Fast and Funk? Bom, será que a definição rápido e fodão é a mais indicada? Ou uma rapidinha. Tosco-chanchada Fast and Funk é um episódio que vai sair aí alternando entre os episódios principais do podcast, onde a gente vai trazer notícias, promoções, dicas e etc, etc, etc. Receitas, macumbas. Carinho, dedicamento, mulheres bonitas. Aonde? No clube do Bolinho. Vamos pra notícia então? Vamos que vamos. Fast and Fuck News. A norte-americana Donna Ture, de 33 anos, foi presa na semana passada em Cincinnati, no estado de Ohio. Que o parta, né? Acusada de oferecer favores sexuais a um policial disfarçado, em troca de $5. E um doce quebra-queixo, cara. Quebra-queixo, cara. Era um bola-gato, cara. É um break jaw lá? Como é que é? Quebra-queixo é quando bate as bolas no queixo. Da cabeçada no céu da boca, né? Cara, mas agora eu fico imaginando o policial disfarçado do que, será? Pra ganhar um doce quebra-queixo? De baiano, filho, só pode ser. Baiano do acarajé lá. É. Aí, ó, de acordo com a emissora de TV WCPO... WCPO não é aquele cara do Guerra nas Estrelas? Certeza. A mulher abordou um agente que trabalhava disfarçado na rua Wagner. Nome de... De Wagner Montes. Nome de jogador de... Mancada, hein? Wagner Love, será que é? Donna foi levada para a cadeia acusada de prostituição, atividade que é considerada crime no estado. Essa não é a primeira vez que ela é presa pelas autoridades de Ohio. Em 2009, Donna foi detida por ter deixado 3 crianças pequenas sozinhas em casa, cara. Praticamente uma santa, né? Cara, ó, fala pros Los Lobos não cantar mais a música dela, cara. Oh, Donna. Puta que pariu. Cara, a situação tá feia lá, né? Porque a galera tá tendo que sacanear aí o baiano do aí por favores sexuais, cara. Mas a cara dela, meu, tinha que ser um pacote de soufflé, cara, pra encarar. Porque só um quebra-queixo não dá, não, cara. Se a testa que ela tem em cima tiver embaixo também, até que vale a pena, né? É bom que ela nunca vai ser acusada de ter feito cu doce, né, cara? Tá barato! Promoção no Submarino aí tá barato, hein, Alemão? Tá barato pra caralho. Pra você que gosta de Sandman, se você não gosta, você é um idiota, porque você está perdendo. Idiota! Uma das maiores obras aí, né, de Neil Gaiman, muito foda mesmo. Aliás, é Sandman, que agora tem as suas edições encadernadas, né, cara? Antigamente, Hendrix, não sei se você lembra, era lançado pela Editora Globo. Era pela Editora Globo e a gente ia correr na banca, pedir pra reservar, senão ficava sem, cara. O Sandman, ele custa por volta aí de R$70 as edições encadernadas, mas nós aqui do Tosco... Conseguimos pra você aí o volume 7, 8 e 10 a R$27,90. Dá os 3 o valor do que era um, hein? Cara, muito barato. Se eu tivesse uma grana aqui, eu pediria com certeza. Mas como ultimamente eu tô lendo Sandman do Bart, né, cara? É, foda-se, né? Mas se você não conhece, aconselho você a adquirir. Aproveita aí no link abaixo aí no post, né? Você já vai estar colaborando também com o Tosco Chanchada Podcast. Ui! Que afinal de contas, nós precisamos de grana também, né, cara? Tem 3 volumes ou 2? O Sandman 10 é o Despertar. O Sandman 8 é o Fim dos Mundos. E o 7 é o Vida Breves. Vida Breves eu li. Vida Sim. Secas. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu ainda chegarei até o fim, mas... Chega lá, velho. Chega, né? A esperança, cara. É. Não perca essa promoção, que se não daqui a pouco acaba, você vai ficar chupando o dedo e sabe e outras é. Coisas, mano. Isso é bom pra caralho. Bom pra caralho, indicação dessa semana, Sr. Hendrix. Olha, falar pra você que há muito tempo eu não me surpreendia com álbum. Eu ouvi essa semana o novo álbum do Gorillaz, Plastic Beach. Cara, uma das melhores coisas que eu ouvi nos últimos tempos. Muito legal mesmo. O Damon Albarn lá deve estar rindo de orelha a orelha, porque é um projeto paralelo que deu mais certo do que a banda dele, cara. Só na primeira semana aí, esse álbum já vendeu mais que todo o Blur, a coleção inteira do Blur juntos, cara. E existe o Blur ainda, cara? Ó, cara, se eu fosse ele, eu dava um pé na bunda dos caras e ficava só com o Gorillaz mesmo, cara. Tá... É mais legal. Tá vendendo mais, cara? Realmente foi o que lançou ele pro mundo, porque o Blur era mais restrito à Inglaterra ali e tal, e vivia a sombra do Oasis, né? Aí ele resolveu fazer o Song Number 2 lá. É, só essa mesmo, cara, que é um sucesso mundial, assim, porque o resto é tudo obscuro, né, cara? Só ele podia... É mais conhecido lá na Inglaterra mesmo. Ele podia tentar a Number 3, né, pra ver se dá uma alavancada aí no negócio. E é foda, né, cara? Não sei se é um padrão isso, mas a impressão que dá é que bandas de rock considerado alternativo, se não tiver vários hits, a tendência dela é ir pro vinagre, cara. É, exatamente, cara. Mas o Gorillaz foi um lance inovador, né, cara? Essa coisa de personagens ilustrando, assim, uma banda virtual. E ao vivo, cara, os caras têm uma super produção fantástica. E o clipe de lançamento deles é da música Style, que tem o Bruce Willis como protagonista interagindo com os bonequinhos virtuais aí. Você vai conferir aí no final do post aí, tem o clipe do Gorillaz. Oh, yeah! Pra quem gosta de boa música, diversão, Gorillaz é a indicação. Rimou. Até rimou. Oh, yeah. Pergunte ao seu nono. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Talvez essa seja a sessão que... É, vai ser. Miserável. A sessão aí que terá maior utilidade pública aqui no Tosco Chanchada Fast and Funk, que é o Pergunte ao Seu Nonô. Pode perguntar, o que você quer saber? Não, eu não quero saber nada, velho. Eu tô... Você é burro, então o que você tá falando aí, cara? Esse vai ser um espaço aberto. Ui! Para as pessoas. Só no seu cu, né? Arrombar o seu rabo. Para as pessoas perguntarem, para essa delicadeza em pessoa, obrigado. Todas as suas dúvidas obrigado. Existenciais. Tudo que você quiser obrigado. Até a escalação da seleção brasileira para a próxima Copa. Isso não, se fosse de 1912. Do período paleolítico, né, cara? Ele vai saber, com certeza. Jogava com um crânio. Um crânio. Se você quer saber crânio, aí... Imagina, um crânio. Se você quiser saber aí sobre ações também da bolsa... Muito bom. Se você saber onde investir o seu rico dinheirinho... A cotação do ien. Se a sua mulher está te traindo... É, comigo. Pergunte ao seu nonô e como é que faz para perguntar pro seu nonô? Você pode mandar um e-mail para email@toscochanchada.com. Lá no título você coloca pergunte ao seu nonô. Caiu. E coloca lá a sua dúvida. Que... Pergunta ao seu nonô. Esse velho. É, eu vou lhe responder. Com toda a experiência. Toda a experiência que eu tenho. De atrapalhar os outros na gravação. Quem que tá atrapalhando aqui, ó? Enfim, pergunta ao seu nonô. Manda aí. email@toscochanchada.com. Valeu. Já tá. Promotosco. Como não podia deixar de ser... Olha, onde a gente já ouviu isso, cara? Sei lá. Hamlet. Ser ou não ser. Foi numa música do Legião Urbana que o cara tá ouvindo. Não sou beta. O Fast and Funk vem com a Promotosco. Aí, que nome bonito. Olha que coisa bonita, né, cara? Promotosco. E a gente inaugura Promotosco com um filme clássico. Da Sessão da Tarde, dos anos 80. Não, passado da tarde, cara. Isso era passado depois das 10, é. Cara. Então, com muitos cortes ainda, então, por cima. Então, da tarde, passava bem tarde. Ah, sim, entendi. Por esse prisma, eu entendo. Estamos falando de quê, Hendrix? Porks. A Casa do Amor e do Riso. Uma grande maioria aí dos nossos ouvintes, né, do Tosco Chanchada, provavelmente nem sabe que filme é esse. Os fraldão não vão saber, não. Com certeza, eles já assistiram o American Pie e acham a coisa mais original do mundo. É. Eles se esquecem que tudo isso aí surgiu com o Porks, cara. Esse tipo de comédia, assim. Imagina a galera com mais de 30 anos que ouve o Tosco Chanchada, uma hora dessa deve estar todo excitado. Tão excitado, né? Putz, eu lembro daquela parte. Os caras ficaram molhadinhos, velho. Então, como camaradagem do Fast and Funk, a gente vai sortear o DVD Porks. E para participar, como é que deve fazer, alemão? Bom, para participar, Perna, é muito fácil. Você deve apenas fazer um comentário no episódio em questão do Tosco Chanchada Fast and Funk. Um comentário útil de preferência, e seu comentário vai ganhar um número na sequência em que ele aparecer lá. Todo o rapaz ou garota que comentar ganhará o seu número em questão, que sairá numa listinha depois, o qual nós sortearemos posteriormente no site random.org. E Perna, eu posso participar? Não, nenhum participante do Tosco, nenhum colaborador do Tosco pode. E familiares do Tosco. Familiares. Ah, beleza. Não pode não. Vamos mudar as regras do jogo, porque senão... Bom, minha avó queria participar, cara. Não queremos saber de marmelada. Ah, e tem um detalhe importante. Comentários do tipo, muito legal, adorei. Baixando. Primeiro. Sou gay. Ui, valeu. Perna, me coma. Esse tipo de coisa, cara, você está automaticamente desclassificado. Foi desclassificado? Por isso, se você quiser ganhar fácil, vai lá e comenta, manda o seu parecer a respeito do episódio. Você vai concorrer aí ao DVD, onde nós enviaremos para sua casa, sem nenhum tipo de custo. Apenas pedimos um favor depois, mas isso aí depois a gente fala. Ah, e também comentários do tipo, esse filme é uma merda, por que não sorteia um Blu-ray? Por que ainda tem gente que assiste DVD hoje em dia, essas coisas assim? Aí a gente vai te buscar lá na tua casa. É, a gente vai arrebentar sua boca, seu filho da puta. Tomar cabeçada no céu da boca, né? Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Vamos agora para Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito desgraçado! Vamos então para Tosco Indicação. Alemão, você que é um cara muito entendido do assunto. Ui! O que é a Tosco Indicação, Alemão? A Tosco Indicação nada mais é do que o jabá gratuito que proporcionaremos a nossos queridos amiguinhos aqui no Tosco Chanchada. Lembrando que a Tosco Indicação, você para participar, você deve mandar um e-mail aí com um link do seu site, da sua banda... Podcast. Do seu podcast, da sua casa de massagem. Casa de macumba. Mas aí tem um detalhe que é primordial para esse bloco, cara. Uia, o que seria, será? Que tem que passar pelo crivo, né, do pessoal aqui do Tosco Chanchada. Do churume. É. Pelo controle de qualidade. É. Porque nós não podemos indicar qualquer coisa para os nossos ouvintes. Claro, claro. Porque nós estamos ficando famosos e a gente tem que zelar pela nossa credibilidade. Ainda mais agora que a gente está causando inveja para todos os cantos, né, cara? Já... Temos um nome a lesar, né? É, então, você manda aí o link daquilo que você quer divulgar, né, do seu material artístico aí. A gente vai analisar e, se for aprovado, você participa da Tosco Indicação. Caso você não seja aprovado, não fique triste. Mande para os outros podcasts. Vai encher o saco dos outros. Não fique com mimimi, né? É. Tente melhorar aquilo que você faz e tente novamente. Tente outra vez. Ah, e também não pode ligar e ser um pouquinho zoado pela gente, né? Que é o pagamento, né? Ah, sim, é. Isso aí, bom, você já assume o risco, né? Porque o jabá é um bate-papo, né? E sabe como a gente é bonzinho, né? Então, você já viu. Estamos aqui com o pessoal do Giro Mumbeta aí e Rock 30. Apresentem-se aí, seus cabras safados. Aqui é Neto, editor-chefe, se for possível dizer, do Giro Mumbeta. E mando baixar o faixa desses cabinhos aí, Ivan Motosserra, Rodrigo, esses compadres aí. Eu sou Ivan Motosserra e eu sou o editor-chefe também do... E estamos aí. Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro, eu sou o ministro das Relações Exteriores do Jirimum. E editor-chefe também, né? Porque o engraçado, o Ivan faz Rock 30, nunca é chamado pra participar de porra nenhuma, agora eu sou chamado direto. Você tem algo a dizer em sua defesa, Ivan? É, eu tenho, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho a fazer, eu saio, eu tenho uma vida social de... se masturbando. Olha, beber sozinho, não conta. Putz. É isso aí, galera. Explica aí pros ouvintes do Tosco Chanchada aí no que consiste, né, o Rock 30 e o Jirimum Beta, cara. Rapaz, o Jirimum Beta, a gente começou logo no pensamento de mostrar como é que o nordestino vê o mundo, né? Assim como a gente vê o Papo de Gordo, que fala da visão do gordo para o mundo, e, sei lá, Tosco Chanchado, que fala da... Como os homossexuais, vem. Os homossexuais que veem o mundo e tal. Então, a gente pensou, não, que tal a gente pegar, juntar um bocado de nordestino arretado e falar um bocado de vez, e via texto, falar talvez em podcast, como é que a gente vê todo mundo, né? Como é que a gente vê o sul, o sudeste, o norte, e até como é que a gente vê a nossa própria região, né? Nosso próprio país, de certa forma. Somos uma nação separada. O Jirimum nasceu, assim, depois de algumas desavenças, e apesar de não ter um elenco totalmente de nordestino, né? Vida anarco, carioca safado. É, mas também tem que ver, né, que não é sempre que é assim. E é isso aí, o Rock, a gente tem o podcast Rock 30, o editor-chefe número 2, Ivan Motosserra, que vai fazer a geral do podcast. Afinal, é ele, né, vamos dizer que foi ele. Bem, o Rock 30, né, tem essa temática diferente, ele é bem diferencial dos outros podcasts de música, né, que a gente só toca um trecho da música pra pessoa conhecer mais, saber, né, saber como é, ter sua diversão, ter sua informação, é uma coisa bacana. Do que se o cara quiser, o cara pode ir lá e baixar a música, né? Então a gente toca qualquer tipo de música, né? Só rock toca, a gente toca de pagode, axé, forró. Eita, vamos avisar que o forró, que se é que toca algum forró, não é nada relacionado a chupa que é de uva, rebolo. The New Wave, né? É. A gente bota coisas boas, né? A gente bota. Por isso que são 30 minutos sendo diversão, informação e música de boa qualidade. Mas o Rock 30 aí, ele tá atualizado, ele pega aí as modas aí do Nordeste, tipo Rebolation e tal? E Rebolation, na verdade, é a música do futuro. Eu acho que todo mundo devia ouvir Rebolation. Rebolation devia passar no colégio, né? É a música do mundo, eu acho. O Rock 30, ele já fez uma versão aí, né? Um especial aí sobre o Tecnobrega? Não. Digamos assim, uma pauta futura, né? Já pensamos nisso e sairá. Não se preocupe não, que a gente vai tocar Reginaldo Rossi, viu, Anderson? A gente sabe que você gosta. Clássico. Também que a gente, o Rock 30 conseguiu, com a graça de Deus e a força do povo, a gente conseguiu com que o Rock 30 ganhasse como o melhor podcast musical por voto popular do Brasil de 2009, né? Sem roubar ainda. Sem roubar! Então, vamos falar então do Prêmio Podcast aí, o que... uma coisa a dizer. Toma na cara, Schiavini! Mas o que o Prêmio Podcast trouxe aí pro Rock 30? Rapaz, bom... Nada. É o adesivozinho lá. Já é alguma coisa, então, né? Foda que o troféu não veio. Ah, é? Não, eles não iam entregar o troféu na Campus Party desse ano? Peraí. Aí quem não pode ir, se fode. É, quem não pode ir, se fode, fica sem troféu. Mas foi entregue algum, não? Eu não sei. O cara tem que sair de Mossoró, no cu do Rio Grande do Norte, bater em Campinas pra pegar um troféu. Vai encher o cu de pica. Fia o troféu no rabo, que ninguém vai querer essa porra. Não, mas no fim das contas, eu entendo, porque os malucos lá queriam mesmo é que a gente divulgasse tudo, e a gente conseguiu fazer isso mesmo, tanto é que a gente conseguiu reconhecimento, tem mais gente comentando, ouvindo e tal, é uma boa. Mas eles podiam mandar o troféu por Sedex, pelo menos, né, meu? Pois é, não, é verdade, isso aí... Se vocês recebessem o troféu, ia ficar na casa de quem, hein? Minha, claro. Na minha, porque o Ivan e o Anarco ficavam brigando pelo troféu, é melhor ficar comigo. Que... O Anarco nem gravava mais que gravar, rapaz, quem só quer... Rapaz, mas isso mostra a viadagem não sei de quem, porque alguns minutos atrás alguém falou que era pra enfiar o troféu naquele lugar. Agora tá rolando uma briga aí pra saber pra onde vai esse troféu. Não é? Tá pra casa do Ivan. Vocês deviam revezar, enfia no cu um pouquinho de cada um. Tem troféu pra todo mundo. Não dá certo um negócio desse não, vai vir todo remedado de bosta, cada um. Ah, vai ser uma ceboseira muito grande. Eu não gosto dessas coisas não, viu, Anderson? É, né? Fica revelando seus fetiches, que você e o alemão aí faz essas coisas. Se o Cash quiser mandar o troféu ainda, mande uma vasinha de KY pra gente. E depois pomadas Ring of Fire, né? Porra! Olha aqui, tá. Os potes, aquelas que vendem margarina de 4 quilos, sabe? Tem que passar com uma espátula, paionete. E o que que os ouvintes aí podem encontrar no Jirimum Beta? A gente fala sobre política, sobre história, sobre besteiróis, sobre, digamos assim, polêmicas. A gente tem textos de várias vertentes, várias, enfim, de as coisas mais variadas possíveis. E, claro, não, nada relacionado... Não, tudo bem, o Neto um dia desse queria falar da Tessália, de Big Brother, ou impedir isso, mas... fora isso, o Jirimum tem muito conteúdo mais, digamos assim, mais sério a oferecer. E o Jirimum também. Podcast... também, claro. Não é só isso, né? Não. Mas peraí. Defina. O que é um conteúdo sério, cara? Um conteúdo sério é o que não tem no Tosco Chuchado. Entendeu? Vocês são os nossos antagonistas, tá ligado? Exato. Não, o detalhe é que isso são palavras de um dos colaboradores do Tosco Chanchada, né? Não, mas sem onda, assim, o nosso texto ele é bem livre, só que sempre opinoso. A gente pega, coloca a nossa opinião dentro, tipo, sei lá, caiu um tambor de óleo de petróleo lá na casa do caralho do presidente do Irã. Aí a gente, então, porra, caralho, velho, olha só, como é que pode cair um tambo? Peraí, olha só. Tudo... Peraí, que eu acabei de sair do Mobral. Então, o que acontece? A gente coloca a nossa opinião. Coisa que boa parte das vezes a gente vê em um blog ou outro, ou então em site notícia, uma coisa bem imparcial. Imparcialidade já tem, sei lá, se eu quiser saber disso, eu vou no G1. Se eu quiser saber o que é que a galera sertaneja, safado, do pé rachado, quer saber, acha, então vai lá no Jirimum Beta que você vai saber. E as atualizações lá são frequentes? Todo dia pode entrar lá que tem novidade no Jirimum Beta? Aí depende da coragem, pô. Depende da lua. Depende da lua. Ainda bem que não é tudo baiano, né? Puta merda, senão só ia ter atualização a cada mês. Mas assim, são frequentes as atualizações. A gente tava até chamando. A gente tá chamando novos editores-chefes, né? Porque a gente precisa de novas pessoas, que é bem interessante isso. Mas a gente sempre procura não deixar o site sem nada, entendeu? Tem muito site por aí que passa, site, blog, tem muito site por aí que passa a semana sem atualização. Isso não acontece com o Jirimum. Então, a gente tenta, assim, manter uma periodicidade, manter sempre pelo menos uma atualização a cada dia ou dois. Não fica faltando nada, não. Inclusive, a nossa demora em fazer um podcast do Jirimum Beta mesmo, homônimo, né? Tava demorando, só que a gente vai produzir bem mais, e às vezes até podcasts minúsculos, sei lá, de 10 minutos, de 15 minutos, porque um podcast é como se fosse também um post falado, né? Então, se você quer saber, da opinião, de notícia falada, a gente vai também recomeçar a fazer isso. Falou o William Bonner do Jirimum Beta, né, cara? Boa noite. Uma boa noite. Neto, chega aqui. Seu Lula, né? Boa noite. E a gente também queria falar que a gente tem um projeto aqui muito bonito, que é o De Volta Pra Minha Terra. A gente tá no resto. Dia 18, olha só, vou fazer um aviso aqui, ó. Dia 18 de março, lá em Helsinki, a galera do Jirimum Beta estará em peso lá pro show do Bahá. E a gente vai gravar o encontro de Neto Zeppelin com sua filha, que foi tirada dos braços dele. A filha e o filho, A filha, como é o nome da menina lá? Tamara. E o filho, Neychan. Então... Rapaz, sério mesmo, eu vi a foto desse povo. Eu não sou feio não, sabe assim? Tamara é bonita. Eu sou mais ou menos, não. Mas assim, o maluco que o povo diz aí que é meu filho, o maluco é tão feio que parece um cu cagado pra fora. Parece um cu com creme, meu irmão. O maluco é podre de feio, velho. É pior que um peito de um gay com AIDS. Ah, verdade. Rapaz, o cara faz isso do próprio filho, rapaz. Mas... As analogias são, cara, impressionantes, né? O cara é tão feio que sair na rua é falta de educação, né? Mas sério mesmo, a beleza ali não vale nem... Mas, pois é isso mesmo, cara. O podcast e o site, apesar de ter esse povo que não vale... o peito do Gay Quads, como a gente nem disse, mas mesmo com toda a seriedade e irreverência que aconteceu no tempo, assim, vem gente boa, acessa, comenta, o site não é um sucesso, mas é o site... É um canto cativo de quem já está lá. Temos frequências bem abstratas, até tivemos confusões com pessoas de ideologias bastante extremistas, né, Neto? Pois é. Eu fiz recentemente um post sobre envolvendo a Segunda Guerra e tal, e apareceram neonazistas nos esculhambando lá. É, rapaz, o negócio tá... Eu não sei, um tinha um nick lá de alemão TC, sabe? Ih, rapaz. Nem todo alemão é nazista, cara. É TC, tesão em cu, né? Quais são os planos aí? O que, que vocês pretendem com o Jirimum Beta e o Rock 30, cara? Não vem me falar que é só hobby, que vocês fazem isso não, por diversão, não. Em alguma coisa vocês pretendem chegar com isso aí. É o Batman também. Hobby e Batman. Dominar o mundo a gente já não quer mais, porque esse negócio já é furado do tamanho do Brasil. Cada um já tem seu mundinho aí, então tá beleza. Eu, particularmente, eu não, também não penso em monetizar, porque isso é uma coisa muito complicada e tal. Mas assim, como eu faço curso de jornalismo, e pelo menos para mim eu penso nisso, eu tenho que treinar a minha escrita, treinar dicção, essas coisas em algum lugar. Então o Jirimu Beta para mim é um grande escape para poder fazer isso, e apresentar projetos, e juntar gente, e fazer de tudo, cara. Internet, você sabe que é um lugar onde Sodoma e Gomorra, né? Todo tipo de gente tá e todo mundo quer fazer de tudo. Só mesmo meu buraco. Ao meu ver, assim, o Jirimum, beleza, todo mundo gostaria de ganhar, ou todo mundo quer ganhar dinheiro com internet, né? Fazendo podcast, essas coisas. Mas, assim, isso, se vier, ótimo. Se não vier, isso não vai me impedir de continuar, não. Eu não sou motivado por isso ainda. Quando eu tiver meus 30 anos e me chamar Anderson, aí talvez, né, eu só tenha essa motivação. Mas o Jirimum não é só pra ganhar dinheiro. Beleza, a gente tem uns projetos aí. Se alguém quiser patrocinar, patrocina ótimo. Maravilha. Opa. Agora também, se não vier, não vamos parar por causa disso, né? Se o Ondei, segura aí, Ondei. Se você quiser chamar o Rock 30 pra MTV, que nem chamaram Matando Robôs Gigantes, ô, rapaz, seria uma ótima, uma boa. Mas aí a gente tá aberto a... Não, você tá. Considerações finais? Bom, acesse o Jirimum. Escuta o Jirimum. É, que vamos começar, vamos voltar com força total, agora vai ser um conteúdo bem mais legal. Bom, não vamos revelar o que vai vir com o Jirimum Podcast. O alemão já tem uma ideia vaga, né? Ah, sim, é verdade. É nosso segredinho. Vou falar agora. Eu viado. Aí... Olha a intimidade dos caras. Caraca, meu. Rodrigo do Quarto Sinistro e alemão do Tosco Chanchada. Olha cara. Só. Olha só, perna. Eu ouvi Rodrigo dizer meu viado. Nossa. Olha, perna, eu aceito todo tipo de brincadeira, cara. Essas coisas, mas... esse negócio de mexer com a sexualidade da gente, eu já falei pra você, eu como quem eu quiser, cara. Só pra pimentar mais as coisas, no colégio meu apelido era alemão, viu? Aí, olha só. Isso aqui é um fã, hein? É isso aí, acesse Jirimum, escute Rock 30, se prepare pro Jirimum Podcast e reveja minha rola. Passa o endereço aí, rapaz. Acesse www.jirimumbeta.com.br. Jirimum com J, não com G. O Jirimum, o desgraçado de escrever Jirimum com G, vai comer todo mundo. Vai pro inferno isso aí, velho. É. Ivan? Oi. Cara, Ivan. Então, Ivan, você tá vendo por que... É falta de responsabilidade com o mundo, velho. E ele ainda quer que chama ele pra participar dos nossos podcasts, né, cara? É. Oi, velho. Fala aí, Ivan, suas considerações finais, seu... É, eu queria falar, né, queria pedir pra que me ajudasse a dominar o mundo com meus super-heróis. Ah, ridículo. Pra poder também... 30 que ele vai me ajudar a dominar o mundo com meus super-heróis. E manda seus vídeos dançando rebolejo e tal, essas coisas também. Em breve também temos uma novidade, o Gorolícia. Você verá o Ivan Motosserra e os amiguinhos dele cozinhando coisinhas na cozinha do Ivan Motosserra. Ui! Ana Maria Motosserra. Que pariu, velho. Isso se sair os vídeos, né? Porque se depender do Ivan... Então valeu, galera. Um abração. É isso aí, galera. Esse aí foi o pessoal do Jirimum Beta, Rock 30, Neto Zeppelin, Rodrigo do Quarto Sinistro e Ivan Motosserra. Acessem lá. O Fast and Funk fica por aqui. Daqui 2 semanas nós estamos de volta e não esqueça da promoção do Porks, hein? É isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais. Valeu. Eu quero gozar. Valeu.